Pegas arma e guerreira, acerta o alvo. Tira o pino da granada, manda tudo pro alto. As viaturas voando na 3D, não é cinema. Os postos policial, metralhada é consequência. Em São Paulo tá mil fita, é, tá mil grau. Tem o crime, tem os loucos no ataque com asfalto. Quantas vezes eu peguei o furado, eu fui pro mundão. Quantas vezes que eu fiz justiça com as mãos. Astraçante rasga o céu, derrubando mosquito de ferro. A cruz demonstra fé, só que nós tá vivendo no inferno. Aí tritando do cão, quantos que tão no caixão. Eu fui salvo pelo rap pra fazer revolução. Intelectos no gueto, é morro, é beco. Avante, guerreiro, vai na fé, maloqueiro. Quanto tempo que cê tem com sua cota na terra? Estufa o peixe, pega os pentes, aí guerreiro, vai pra guerra. Eu não me arrependo da justiça que fiz com as mãos. Do gatilho que apertei, também sangrei como um indigente sem vida no chão. Eu não me arrependo da justiça que fiz com as mãos. Do gatilho que apertei, também sangrei como um indigente sem vida no chão. É guerra declarada e tem corpo na vala. Butina, metralhado, colete rasgado na bala. Aí Carol, aí Chicão, a ideia não mudou. Tem moleque no mundão girando o tambor. Ainda tem criança nas biqueiras de fuzil, trocando tiro com a rota, com a força, com a civil. Ah, puta que pariu, esse é o retrato do Brasil. Tanta treta, tanta morte, minha mente vai a mil. Enquanto você sonha com a paz na Lamborghini, tem pré-adolescente escolhendo os calibres, tocando o terror nos farol das avenidas. A guerra é declarada, boom, virou estatística. Aí doutor, nós continua aqui de colete e fuzil, preparado pra agir. A guerra continua, tá aceso o pavio. Só por Deus nas batalhas, na guerra do Brasil. Eu não me arrependo da justiça que fiz com as mãos. Do gatilho que apertei, também sangrei como um indigente sem vida no chão. Eu não me arrependo da justiça que fiz com as mãos. Do gatilho que apertei, também sangrei como um indigente sem vida no chão. Ainda tem gente doente, estuprando inocente. Minha mente não entende, pega e não se arrepende. Corpos putrificados, enterrados nos matos, nunca achado. Esquartejado em pedaços depois que o avó foi dado. Alma sem luz vagando em busca da presa. Mulheres na miséria, crianças se banham na represa. É algo fácil pra um inútil retardado, com a bolsa de doce do lado, olhar por baixo. Escolha feita, fita perfeita, ninguém olhando. Tirou a roupa, gritou a menina de 6 anos. Sentiu seu sangue gelar como o frio da morte. Rezou em silêncio, papai do céu, me livra dessa sorte. E ele ouviu mandando seus mais bravos guerreiros grudar o Jack ali mesmo. Foi feito um julgamento, não me arrependo mesmo. Faria tudo de novo, é guerra declarada contra esses verminosos. Eu não me arrependo